eu, antes de mais, falaste nos patrocinadores e eu que acompanho o relógio da Terra dos Sonhos, e acho que é um conselho que nos dou. Tempo de crise e a Marsans faliu. Se querem viajar à Terra de Sonhos, aproveitem. É uma boa oportunidade. Ora bem, porque é que eu venho falar da fauna dos animais? Porque, como vocês são todos tecnológicos, eu vivo no meio do gado, do estrume. Por isso, vim falar um bocado sobre a minha experiência e aquilo que eu vejo nos animais, que se repete muito nas empresas. Uma das coisas que também me inspirou foi esta brincadeira, que está a ser uma excelente ferramenta para ensinar as pessoas a gerir, sobretudo casamentos. Acho que há muito casamento que está a prosperar, gastas a isso porque eles falam-se pouco. E falar nos casamentos está aprovado, que é uma boa maneira para acabar com os casamentos. Primeira lição, as ovelhas veem muito mal. Se vocês puserem isto acima das ovelhas, elas não veem. É o que acontece a muitos empresários. Se vocês põem a olhar para as coisas que eles nunca viram, que não sabem que existem, eles mandam-vos passear. É lógico. Outra coisa que acontece muito, e vocês sabem, o vendedor é muito bom quando não vendeu. É muito bom. Quando vocês precisam de ajuda, quando assistência, pós-venda, garantias, eles nunca aparecem. É como os gatos. Quando vocês chamam para um gato, ele nunca aparece. É a mesma coisa. Os bois têm os cornos muito grandes, têm, mas aquilo serve para quê? É como as empresas, nós somos diferentes, somos os maiores, e aquilo serve para quê? Basicamente, para porra nenhuma. Vamos fazer feitiço. Outra coisa, as ovelhinhas, seja verão, seja inverno, seja o que for, têm sempre a mesma roupa. Quantos é que não... São bonitos quando se corta. É como as empresas, quando abrem, são todas muito bonitas. Depois, passados 5 anos, estão todas lixadas e a coisa é a mesma. Galinhas. Não sei se vocês sabem, as galinhas acordam muito cedo, deitam-se muito cedo, mas é aquele horário. Não trabalham fora, não fazem horas extras, não saem da empresa, é sempre aquele horário, não mexe. É como as empresas. Os porcos. Mesma coisa. Quem é que nunca ouviu um empresário falar? Quem é o teu público? Aí é o público em geral. O público em geral não existe. É a comida que os porcos comem e ficam gordos. Depois morrem no potalho. Acabou. Não existe. Os cães. É outra coisa muito poleira. Ai, eu gosto tanto daquele cliente. É tão simpático. Eu sou padrinho do filho, da filha. Também com uma mulher. Mas isto não serve para nada. Um cliente só é bom. Um patrão só é bom se der lucro. Se nos tratar bem. Neste caso, uma empresa, um cliente que nos está a trabalhar, que dá lucro. Tem modos. Quem é que nunca viu um patrão que começou hoje a fazer uma coisa e passados 50 anos está a fazer a mesma coisa? Não dá formação. Ah, não precisa, o que interessa é que eles sejam educados. Dizer-me um dia, boa tarde, é que é um importado para uma empresa. Dá formação, não. Outra coisa que acontece muito no nosso país é copiar as ideias dos outros. Eu tive na minha casa uma situação que foi um pombo que criou um pinto de galinha. Como é que ele ia criar, ou seja, chocou, como é que ele ia criar assim se ele não é galinha? Não sabe. É a mesma coisa que acontece. Outra coisa que as galinhas fazem, não sei se vocês sabem, picam o chão de manhã à noite, seja cimento, seja madeira, seja o que for. O que interessa é trabalhar muito. Nem que se pique o dentão da madeira. É a mesma coisa. O que interessa é trabalhar muitas horas na empresa, não interessa se estão a trabalhar ou não. As cabras destroem tudo para onde passam. É o que fazem muitos empreendedores. Vamos lixar estes tipos, eles nunca mais cá aparecem. Vamos lixá-los, o que interessa é ganhar o lucro todo agora, que se lixa a seguir. Outra coisa que acontece, a mesma mensagem para todos os clientes. As ovelhas fazem mé, mé, mé, estejam a levar um tiro, estejam contentes, seja o que for. Também se faz a mesma coisa nas empresas. Fala-se para toda a gente igual. Os cavalinhos, quem é que não percebe que vem o cavalo a 500 km de distância? Toda a gente, é o que se faz nas empresas. Ei, vamos fazer isto e não sei o quê, não sei o que mais, está a concorrência ao lado. Ei, pá, que poeira. Obrigado. Os cãezinhos. Eu, por acaso, ao ver isto, lembrei-me de duas coisas. Uma é que eles fazem xixi em carros que nunca mais aparecem lá. É o que acontece muitas vezes nas empresas. Tratamos bem os clientes que não aparecem lá mais vez nenhuma. Os da casa, não vamos tratar esses que já estão fidelizados que se lixem. Outra coisa é que fazem merda em público. É uma coisa que as empresas também fazem muito. As vacas. Passam o dia a abominar, A Ana também falou, tarefas rotineiras não acrescentam valor nenhum ao nosso trabalho, nem enquanto profissionais, nem enquanto empresa. Vamos inovar, vamos fazer coisas diferentes. Os gatos também cantam muito, são muito simpáticos, mas acabam em paté. É a mesma coisa dos vendedores, pensem nos vendedores. Epá, somos os maiores e não sei o quê, chateiam, chateiam, chateiam, chateiam, e acabam em paté porque a empresa a seguir fecha. Agora, a reflexão que vos deixo é: o que é que vocês andam a ensinar aos animais? Aprendam muito com eles, que no próximo talk eu vou falar o que é que aprendi com os animais. Ok? Muito obrigado.